misturada com minha lucidez, vou ficar. Programa Quartas Intenções, o encontro real com seus amigos imaginários, aqui na Rádio Web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC Grupo Hospitalar Conceição e do Centro de Convivência do Ilê Mulher, e traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento, e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Agora eu vou me apresentar, Marlon Farias, conhecido como Trovador Galdério. Eu vou passar para os queridos colegas aí. Oi, meu nome é Cássio, igual vou passar para outro, para outras pessoas aqui, nossos colegas. Boa tarde, meu nome é Cristina, do Consultório na Rua, e é um prazer estar aqui novamente, né, com pessoal novo também, sejam bem-vindos, é que a gente possa conversar hoje sobre o Dia da Amizade. Boa tarde, me chamo Pamela, e é com muita alegria que estou de volta agora ao Quartas Intenções, né? Boa tarde, eu trouxe poesias novas para todo mundo. Boa tarde, meu nome é Luiz Fernando. Boa tarde, meu nome é Juliano, residente de terapia ocupacional, primeiro dia conhecendo o grupo, participando. Boa tarde, meu nome é Adair José e Feliz Natal para todo mundo. Boa tarde, meu nome é Claudeni, estamos participando aqui através da Rádio Ilê Mulher. Vou passar para o próximo. Boa tarde, meu nome é Marco Antônio. E é isso. Boa tarde, meu nome é Romário e estamos aqui seguindo em frente. Olá pessoal, meu nome é Kátia Regina, minha primeira vez aqui. Vamos ver, né? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Luiz. Inúmeras vezes aqui, mais uma vez aqui. Boa tarde, meu nome é... Não está funcionando aí? Meu nome é Christian, eu gosto de escrever música e às vezes quando eu posso vir, eu venho. Tchau. Nosso programa de hoje, nós vamos conversar sobre o Dia do Amigo. Vamos começar o nosso programa de uma música. Sérgio Reis e Renato Teixeira, Companheiro Meu. Quem é quem nessa vida agitada, pessoa declarada um companheiro meu? Essa pergunta me veio à cabeça, eu fui pensando longe a vida que se deu. Quando eu me lembro, eu era pequeno e o mundo era tão grande, terra variada. Toda a poesia dos primeiros passos, a força de um abraço, o eterno laço, meu primeiro amigo, o meu jovem pai foi companheiro meu. Foi companheiro meu, foi companheiro meu. Olhou. Foi companheiro meu, foi companheiro meu. Quem é quem nessa vida agitada, pessoa declarada um companheiro meu? Essa pergunta me veio à cabeça e eu fui pensando longe a vida que se deu. Eu era um moço longo de pescoço, magro, pele e osso, quase um camafeu. Vieram versos e as canções primeiras, no meu recado, junto do meu peito, sempre no retrato, o meu violão, companheiro meu. Foi companheiro meu, é o companheiro meu, é o companheiro meu, é o companheiro meu. Pena e Elomar, e o Sérgio Reis, que não gravou a música, mas mora no meu peito, ele e o Tinoco, povo verdadeiro, cada violeiro é um companheiro meu, é um companheiro meu, é um companheiro meu, é um companheiro meu, é um companheiro meu. Paulo Reis é um companheiro meu, é um companheiro meu. Na flauta, Marcinho Werneck, companheiro meu, é um companheiro meu. João Labras é um companheiro meu. Chico Teixeira é um companheiro meu. Dudu Portes é um companheiro meu, é um companheiro. O Dia do Amigo e Internacional da Amizade é comemorado no dia 20 de julho. No entanto, no Brasil existem várias datas que celebram a amizade. O Dia do Amigo é oficialmente comemorado em 20 de julho e o principal objetivo dessa data é celebrar a amizade, um sentimento da fraternidade mútua partilhado entre as pessoas. Normalmente, durante o Dia do Amigo, é comum a troca de presentes e declaração de amizade. O que significa amizade para um de vocês? Acham que as amizades mudaram? Agora é a conversa com o grupo. O que vocês acham? Eu já vou dar a minha opinião. A amizade é muito importante para nós. É muito importante. Amizade pode ser colega de trabalho, pode ser colega de faculdade, de mestrado, de doutorado e de colégio. Colega de colégio de infância também. O que vocês acham? Eu acho que a amizade... Meu nome é Cássio, a amizade tem que ser fiel. A gente tem que ser fiel a si próprio e ter uns amigos fiel, não se ajudar com pessoas que não mereçam, que a gente pensa que é nossos amigos, mas é traz traição, te traiçam, que nem tem um colega meu que hoje eu peguei a resposta dele. Cinismo. A pessoa que tem um amigo nunca ser cínico. Porque sendo cínico, tu não sabe os problemas que traz. Não sabe o que acontece. Pensa que ajuda, mas no fim só dá. Só dando mais problema aí. O que é amizade, então, para cada um de vocês? Para mim, a amizade é um lugar de acolhida. É um lugar, uma relação de afeto, né, uma relação que tu pode contar, né, nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu sou o Adair. Acho que a maior amizade que tomou o grupo... A programação da amizade que faz o programa aqui da rádio e o CAPS 2, o CAPS 3 lá que fizeram, foi o dia da festa de São João. Ajudaram todo mundo, tomaram amizade em todas as pessoas, que morador de rua e alcoólatra, fizeram festa de São João, deram presente para todo mundo, agradeceram a todo mundo. Eu acho que para mim não é uma atitude, é uma amizade muito boa da atitude que eles tomaram. Na minha opinião, eu também fui bem agradecido e eu agradeço sempre seguir assim. Pois é, me chamou muita atenção assim, o tema, né? Porque uma das coisas que me fez seriamente pensar em ficar esses dias afastados assim, de Porto Alegre e ir para Belo Horizonte era o fato de ir para uma capital e chegar lá e não ter amigos, né? E me chama muita atenção o tema do Quartas Intenções ser justamente isso, né? O poder da amizade, né? E eu acho que esse espaço, assim, né, de encontro e toda a questão, né, de luta e questões ideológicas que o Quartas Intenções ele traz, assim, também é um processo de reforço, né? Há pessoas que se encontram e que podem virar amigos, né? E que isso muitas vezes acontece, assim, né? Porque a gente cria uma identidade enquanto grupo. E isso fortalece várias questões, assim, né? Eu acho que amizade é um processo tão bonito, né? Quando a gente está aberto, assim, a conhecer pessoas, a ver o quanto as pessoas podem contribuir, nos trazerem coisas novas, né? Acho que isso é bem potencializado, assim, pela amizade, né? E em BH foi... Acho que foi o estado que mais fácil fazer amigos, assim. Acho que pelo carinho do povo mineiro, né? Tanto é que a gente tem representações aqui no programa. E... Enfim. Quem mais gostaria de falar? Se alguém quer falar sobre amizade, que significado? O que eu ia dizer, ela disse exatamente o que ia dizer a Cristina, né? Exatamente. Amizade, aquela pessoa que tu pode confiar nas horas boas, nas horas ruins. Exatamente. Eu concordo com ela. Às vezes tem uma. Terceiro amigo da guria. Pode até virar namoro, até. Eu sou Adair. Eu acho que a maior amizade que teve o Leandro pro Leonardo. O Leonardo teve pro Leandro quando deu aquele falecimento. Eu achei uma boa atitude dos irmãos ver um falecer e não trocar de dupla. Que nem as irmãs Simone e Samara, que teve problema de câncer e ela cantou sozinha até a irmã se retornar. Isso aí não é só com medo da irmã, isso aí é cultura e muita amizade. No meu pensamento, eu achei isso daí, que é difícil ter pessoa assim, que tem essa amizade pela pessoa doente e maus trato. Aí se mostra, tem que demonstrar amizade, nesse momento e no outro, no dia bem e no dia mal. Meu nome é Claudini. A amizade, para mim, é uma coisa... fora do comum. Tem um amigo meu que se chama Sérgio Castro, lá em Piratini, e a vinda para cá, para Porto Alegre, foi através dele, né, de ter se envolvido e ter me colocado como profissional na área de impressão digital e artes finais para a Corag. Ele me apresentou lá para o Homero Alves Paim, na época. Está disposto até a fazer um teste para ver se realmente se encaixa no perfil do que o senhor procura, que é uma das áreas que hoje está cada vez mais escassa no mercado. E isso aí foi uma amizade muito, muito para mim, muito importante, né, como profissional e não somente como pessoa também. No meu ponto de vista, a amizade é uma coisa meio... Hoje é um pouco relativo, mas uma grande amizade a gente se conquista. Não, tem que conquistar uma amizade, saber quem é, para ser teu amigo não é de uma hora para outra, é isso que eu acho. Eu não acredito em amizade fiel, acho que não sei, fiel. Porque eu já tive várias, acreditei, no final não era, quando eu precisei. Sempre fui apoiado por essa pessoa, várias. Mas no final, quando eu mais precisava, não tive apoio. Outras me roubaram, que eu apoiei dentro da minha casa, tinha como amiga. Então, eu não sei. É uma amizade mesmo, não sei o que é. Quer falar? Não. É meu amigo, né? Só se me emprestar 200. Não, e às vezes isso que a Kátia, né, tava comentando, às vezes tu só descobre o mesmo valor de uma amizade depois de um certo período, né? Muitas vezes no presente tu não consegue ver a dimensão que aquela pessoa tem na tua vida. Depois de um tempo, sim, né, tu descobre em momentos que tu precisa, né, em momentos de dificuldade, que aquela pessoa era realmente tua amiga, quem... Acho que com o tempo, realmente, né, a gente consegue ver quem são as pessoas, né, que fizeram a diferença, né, o que ainda fazem na nossa vida. Acho que a amizade, a voz está terrível, acho que a amizade são poucas, né? A amizade verdadeira mesmo são poucas. é como um relacionamento bem sucedido. Para que isso aconteça, tem que haver amizade nele, né? E o que, que identifica isso? Um preenchimento, um para com o outro, né? As pessoas têm que estar muito próximas, mas intimamente e emocionalmente, porque senão não rola essa amizade. Aí acontece o que a Kátia falou. Tem gente que chega perto de você com interesses e tudo mais. Até você identificar isso demora, né? Aí tem que haver um conhecimento, tem que ter... mas eu penso que como são poucos, às vezes a pessoa toma determinadas atitudes. Eu tive um amigo, tenho um amigo, um grande amigo, um irmão, que uma determinada época eu estava passando alto aperto e eu cheguei para ele pedir, pelo amor de Deus, para me ajudar financeiramente. Ele disse, não vou te ajudar. Mas não vou te ajudar, porque se eu te ajudar agora, nesse momento, você não vai correr atrás do que você precisa. E hoje eu agradeço ele e muito por ele ter feito isso. Então, depende muito de como você recebe as coisas também. Eu poderia simplesmente falar, pô, ele não gosta de mim, ele não sei o que e tal. Mas aí depende muito de tudo, né? Às vezes a amizade também, ela não, a gente acha que tem que ter uma certa predisposição de afinidades, né? Ou tu ter gostos em comum, né? Às vezes tu acha que essas são algumas aproximações e nem sempre, né? Às vezes é mais a disposição afetiva, né? As pessoas podem ser totalmente diferentes, de realidades e universos totalmente diferentes, mas tem ali, né, algo que conecta aquelas pessoas, né? E isso é que faz a diferença, né, numa relação de amizade. Não, e hoje em dia a gente vive em contextos assim, né, que as pessoas calculam o quanto de amigos que tem, né, pelo famoso Facebook, né? Tanto é que hoje em dia tu se conectar com uma pessoa por uma rede assim, tu já chama ela de amigo, né? Muitas vezes tu nem vê ela, nem sabe, nem participa do teu cotidiano, né? Mas, de certa forma, te acompanha, assim, né? Isso não quer dizer... Isso, para mim, pelo menos, não representa amizade, né? Eu acho que o que chama muita atenção é o processo de que os amigos nem sempre eles estão do nosso lado, né? Muitas vezes a gente passa anos, muitas vezes a gente se muda de cidade, de estado, né? Mas a gente sempre tem a lembrança de que, independente do que aconteça, você pode contar com a pessoa, assim, né? Que ela vai estar sempre... ali contigo. Acho que isso é importante, né? Eu acho que o poder também da amizade é que tem uma relação de confiança que não é garantida pela questão necessariamente da troca, né? De que alguém está te fazendo um favor para receber outro, né? Ou que está ganhando algum benefício, né? Porque o benefício é mais subjetivo, assim, né? De momentos de alegria, né? De conversas, né? Do que propriamente algo material numa sociedade que a gente vive, que é tão prezada pelas trocas materiais, né? E pelo individualismo, né? Eu acho que hoje em dia ter amigos é quase um processo assim, político, né? Porque é difícil ter amigos de verdade hoje em dia. O bacana que eu acho também é que quando se é amigo mesmo, às vezes você falou da distância, você fica anos e anos longe daquela pessoa, você nunca vê, você não tem acesso nenhum e tal. E passa esse tempo todo, você chega em conta, parece que ontem você encontrou com ele. Né? Parece que dá continuidade a uma vivência, né? Que é muito interessante isso. Comigo já aconteceu algumas vezes, bem legal. Eu fiquei pensando aqui, né? A gente está numa sociedade que a gente começa a pesar tudo, né? Tu tem que ter um valor para ter um significado. E algumas vezes a amizade, ela se constrói no dia a dia. A gente não sabe como começa, mas a gente vivencia ela no cotidiano. A gente começa uma amizade e algumas vezes a gente começou, já é amigo. Mas quando começou? Quando foi? E a gente começa sempre a pesar as coisas, a procurar e não a vivenciar isso. A gente já é amigo, né? Pode começar por uma rede social. né? E ter um encontro, e desse encontro começar uma amizade, né? Porque hoje as redes sociais fazem parte do nosso cotidiano. Elas estão aqui, elas têm uma potência muito grande, não é? Mas o que a gente faz com essas redes sociais, o que a gente como utiliza elas, é que o potencial dela pode vir. Posso conversar com alguém daqui e estar presente aqui hoje, né? Conhecer através de um áudio um dispositivo de comunicação e depois conseguir entrar em contato aqui e estar aqui por um via de um dispositivo de tecnologia. Penso eu que também é uma relação de amizade. Pode a pessoa também não se conhecer, não saber quem é a outra, mas é uma intenção de prestar ajuda, de considerar a pessoa como uma pessoa como ela é. Tipo assim, a gente que frequenta a rua, que vive na rua, recebe muita amizade de pessoas que a gente nunca viu, de pessoas que nunca nos viram, não sabem quem somos, vão lá e vão prestar amizade mesmo. Elas vêm conversar, elas vêm servir um café, às vezes, na madrugada para a pessoa. Isso também é uma relação de amizade, penso eu, né? É. Amizade. Já o morador de rua, pessoa que vive, convive na rua, não tem atitude de computador, essas coisas. É só com o pessoal que passa na rua, no momento. Ali se torna uma amizade ou inimizade. Se torna mais amizade. O pessoal vem com carinho. Pelo menos para dar um marmitex para o morador de rua, dar aquilo de coração, para dar um café com leite, um sanduíche. A pessoa dá de coração porque gosta do morador de rua. O morador de rua não tem, às vezes, acesso à televisão para ver como deu a notícia ou alguma coisa. Chega num bar, os caras já olham diferente. Aí chega o outro, já pega uma marmita, já dá pro morador de rua. Ou olha a televisão no outro lugar. Ou não tem manutenção em computador, ou não consegue chegar. Aí se torna amizade no olho, no olhar, olho a olho. Isso aí que é uma amizade pura. Para mim, no meu pensamento, né? Só daí. Agora, eu vou pedir a música. Chama-se Fundo de Quintal, a Amizade. Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você, e em forma de samba mandou me dizer: dou outro argumento. Qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, clarecendo a verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade você vai me ouvir. Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você, em forma de samba. Sendo a verdade sem medo de agir, em nossa intimidade você vai me ouvir. Foi bem cedo na vida que eu procurei encontrar novos rumos no mundo melhor. Com você fique certo que jamais falhei, pois ganhei muita força tornando maior. Na vida que eu procurei encontrar novos rumos no mundo melhor. Com você fique certo que jamais falhei, pois ganhei muita força tornando maior. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Quero chorar o seu choro, quero sorrir seu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar o seu choro, quero sorrir seu sorriso, valeu por você existir, amigo. La la la ya, la la ya. Esta vai para todos os amigos. Oba, sabe quando é que é o dia do amigo? O dia do amigo é o Dia Internacional da Amizade, celebrado em 20 de julho, foi primeiramente adotado em Buenos Aires, na Argentina. Desde 1999, se comemora essa data de forma oficial neste país, que é uma das celebrações mais comemoradas pelos pais e vizinhos. Pelos países vizinhos, desculpa. A data foi criada pelo argentino Henrique Ernesto Febraro, de 1924, faleceu em 2008, que considerou a chegada do homem à lua como símbolo da união entre todos os seres humanos. A ideia surgiu como uma chegada do homem à lua, pois este fato significa que juntos os povos poderiam conseguir superar desafios quase impossíveis. Através das campanhas de divulgação realizada por Febraro, aos poucos, o Dia do Amigo Internacional da Amizade passou a ser comemorado em outras partes do mundo. E hoje quase todos os países festejam esta data. Vocês têm algum amigo ou amiga que marcou a vida de vocês? Alguém que ajudou, que fez a diferença? Faça essa pergunta. Você tem algum amigo que marcou a vida de vocês? Alguém que ajudou, que fez a diferença? Então agora é um momento para a gente lembrar um pouquinho, quem quiser trazer um pouquinho, né, suas memórias, de alguma pessoa que fez a diferença na sua vida. E eu posso começar falando, né, de uma grande amiga, que o nome dela é Michelle, né, que eu lembro que, como a Mon tinha comentado antes, às vezes é uma pessoa que tu pensa que naquele momento está dando uma dura, né, tu não encara muito bem a maneira como a pessoa te trata, a maneira como, né, a pessoa quer te ajudar. E tu se afasta da pessoa e depois de um longo tempo, né, tu reencontra essa pessoa e tu vê como, né, que ela fez diferença na tua vida por ela te indicar um outro caminho, né? E muitas vezes é muito isso. Naquele momento, às vezes, a gente não está preparado assim, para que um amigo, né, que um amigo está nos trazendo. E depois de algum tempo, né, tu consegue, né, consegue evoluir um pouco essa ideia. E o engraçado é que eu reencontrei ela em redes sociais. É, tipo, uma pessoa que está bem distante, né? Fui reencontrar. E aí eu pude fazer o meu agradecimento, né? A minha gratidão a ela. E agora a gente continua amigas, continua conversando. Isso é muito bacana. Não sei se alguém, mais alguém lembra de algum amigo, gostaria de falar. Eu sempre, desde a infância, assim, né, eu fui uma pessoa que sempre tive poucos amigos, assim, né, mas os amigos que eu tinha certamente eram pessoas muito especiais para mim, né, e como eu mudei de cidade, não sou daqui de Porto Alegre, né, quando a gente sai de casa e fica um tempo afastado, a gente, por vezes, perde o vínculo, assim, né, e a vida segue, né, a vida das pessoas sempre segue, e a nossa também, assim, mas o que me faz lembrar, assim, é de uma grande amiga minha, que é de Osório, assim, espero que um dia ela possa ouvir isso, mandar o Quartos Intensos pra ela ouvir. No litoral. E isso, que é a Ana Paula, assim, que sempre vai ser minha irmã, que certamente é um agradecimento especial também, e é o pessoal que morou comigo, né, dentre as três casas estudantes que eu passei no tempo da graduação, que foram pessoas muito especiais para mim, né, mas os amigos da residência que vieram agora, né, então esse é um processo, né, as pessoas se encontram, por vezes ficam um tempo, se afastam, né, mas a gente sempre tem essa ideia que no fim das contas, né, as pessoas que a gente pode contar, né, são nossos amigos e certamente, né, para quem ainda tem família, né. Eu sempre Eu sempre eu tinha. E agora? Eu tenho muitos amigos sempre, de sempre. Mas é muito importante para mim. Dependendo dos lugares que eu frequento. E pode ser os meus conhecidos, os meus vizinhos, o meu conhecido. E principalmente nos lugares que eu frequento. E é o Jerapoa, aqui o Quartas Intenções. E também o meu grupo NAU da Liberdade. E também é muito, muito importante para ter um amigo, para poder se desabafar, para poder botar para fora o que está sentindo, tanto no lazer, tanto na família. E colocar é bom para trocar uma ideia e para ter amigos para tomar um mate na praça. Para jogar bola, e também em vários lugares também, e principalmente na igreja, por exemplo. E também eu sempre tenho muitos amigos que me marcaram a minha trajetória em mim. Enfim, eu vou. Quem mais quer falar alguma coisa sobre isso? Gente, é o seguinte, eu sou oficineiro aqui do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Falar em vínculos já nos traz uma aproximação muito grande. Ontem eu estava. Estava dando aula de música aqui e eu estava cantando com eles a música da Trembala. Ana. Esqueci o nome. Vilela. Isso. E tem uma frase lá, que agora não me lembro qual, que fala sobre essa questão dessa aproximação das pessoas, né? E eu me emocionei porque tinha a ver com aquele vínculo que eu tinha com aquelas pessoas que eu estava dando aula. Até comentei. Tudo bom? Tudo bom? Como é que vai? Até comentei com eles sobre isso. Pode sentar aqui. Eu comentei com eles sobre isso. E foi bem interessante porque, naquele momento, todo mundo ficou bastante emocionado. E essa questão de amizade, se você for aberto, você sai fazendo amizade para todo lado. Para começar, eu sou mineiro. E mineiro parece que já anda de braço aberto, né? Assim. Eu e Roberto somos mineiros. A gente veio para cá juntos, né? Os dois passando aperto em Belo Horizonte. Mas vamos passar aperto, então, fora daqui, né? E viemos. E continuamos trabalhando juntos e seguindo aí, tentando. Mas sabendo que a gente pode contar um com o outro o tempo todo. Né? Uma grande amizade que a gente já tem de muitos anos. Somos músicos, trabalhamos já há bastante tempo juntos. E assim vai. A gente vai criando essas amizades aonde quer que a gente passe, que é o que ele estava falando, que o Marlon estava falando. A gente vai coletando amigos. Quanto mais amigos você tem, mas amigos é um sentimento. Então, você se sente amigo daquela pessoa. Não necessariamente que aquela pessoa possa ser realmente a sua amiga. Né? Mas o importante é o que você sente por ela. Ou seja, você não está pedindo nada em troca. Né? Que a pessoa, o fato de eu querer ser amigo não significa que a pessoa tem a obrigação de ser minha amiga. É tudo uma conquista. Então, a amizade é muito mais espontânea e natural do que a gente pensa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre, né, as relações virtuais também, é só para a gente refletir um pouco. Mas também não deixa de ser mais uma a gente faz muito a crítica, né, que as relações são superficiais, que os relacionamentos são frágeis, né, que a quantidade vale mais do que a qualidade. Mas eu acho que a gente pode olhar como mais uma ferramenta disso que vocês estavam falando, de redes, né, que a gente vai fazendo, na verdade, essas redes invisíveis que a gente vai, né, formando na nossa vida, assim, que tu vai, né, no teu dia a dia, seja de grupo de estudo, seja de grupo de vizinho, seja de grupo de trabalho, né, o que seja. E o que permanece disso? Isso que eu acho muito interessante, eu sempre, né, acabo pensando muito sobre isso. Por que algumas amizades ficam, né? Por que algumas pessoas permanecem na tua vida e outras não? Tu pode até continuar com o mesmo contato, mas elas... O que né, conecta as pessoas? É, que vínculo é esse? Né, que ligação é essa? Que tu vai formando essas redes e algumas pessoas ficam e as outras passam. Então, acho que é muito dessa, né, disposição afetiva mesmo entre duas pessoas. Assim. Isso eu acho muito, muito bonito. Muito misterioso, muito mágico. Né? A amizade é muito... É muito bonita. Eu sou Adair. Uma amizade bem, bem conquistada é uma coisa muito boa que a gente tem na vida. Se a gente conquistar uma amizade boa, é relevada para o resto da vida e tratando sempre com muita amizade. É o meu pensamento assim. Bom, Marcelino. Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, meio que o dia que eu vim de carona e quando eu vim de carona estava chovendo e eu desci, então, no sentido contrário, procurando a rua aqui. Mas estou um prazer estar aqui e um prazer de dizer também que o pessoal que gosta de amizade, que as portas da Associação Construção da saúde mental voltou para vigar em José Inácio. Então são o número 303, terceiro andar e não quarto andar. São tantas emoções que até não, mas é o quarto andar. Então são todos bem-vindos na Associação Construção da Saúde Mental. Agora Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma música, Milton Nascimento, Canção da América. Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção. E na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança. Venha o que contigo a gente vai se encontrar. Amizade é uma relação afetiva entre os indivíduos, relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outras, por outra, que possuem um sentimento de lealdade e proteção, etc. Amizade pode existir entre homens e mulheres, irmãos, namorados, maridos, parentes, pessoas com diferentes vínculos e um relacionamento social, voluntário da intimidade, algumas bases do sentimento. Amizade pode ser, pode ter diversas origens, como meio em que as pessoas convivem, por exemplo, o trabalho, o colégio, a faculdade, amigos em comum, mas também podem surgir com por acaso. Alguns amigos, inclusive, se chamam de melhores amigos, pois se consideram mais que amigos, um irmão de coração. Amizade não precisa acontecer com pessoas exatamente iguais, com os mesmos gostos e vontades. E, em certos casos, exatamente esse é o fato que os une. A amizade tem a função de acrescentar ao outro, com certos casos. Exatamente esse é o fato que os une. A amizade tem a função. Ah, perdi aqui. Certos casos. Tá. Ah. Certos casos é exatamente esse é o fato que os une. A amizade tem a função de acrescentar ao outro com. Certos casos, suas ideias, momentos de vida, formações, ou apenas ter alguém para dividir momentos e sentimentos. Alguns valores, atitudes e comportamentos relacionados com a amizade podem variar de acordo com a sociedade ou com um momento específico da história. Vocês acham que existem diferentes tipos de amizade? Amizade de trabalho, de estudo, de família e de vizinhos? Ou, na verdade, as relações de afeto são iguais em todos os espaços? Faço essa pergunta para alguém. Pois é, né? Me chama a atenção que... Você pode ser algo só meu, até gostaria de ouvir mais sobre vocês. Que é a questão, assim, quando eu penso no Quartas Intenções, né, parece que eu projeto, assim, um amigo, né? Pelo menos essa é a sensação para mim. Eu acho que vem com o nome também, né? Um encontro real com seus amigos imaginários, né? Então, o programa, e Deus, ano passado que eu participo, assim, né, ele constrói uma identidade, né? E foi se moldando com o tempo, nossa saída da Morbe, né? A conquista aqui do Ilê Mulher com novos amigos. E eu acho que isso é um processo assim, muito único e que, para mim, assim, em especial, me deixa muito contente assim, desse espaço. Né? Então, o Quartas Intenções também é um amigo. Né? Eu acho queria lembrar assim, né, que o quão especial que é conhecer pessoas novas, né? E fazer novos amigos também, né? Como um processo de agregar, né? Acho que o povo reforçando de novo, né, meu agradecimento ao povo mineiro, que por si só já tem, né, um processo um pouco mais simples de se fazer amizade comparado com o povo gaúcho, eu acho, né? Que é um pouco mais fechado, né? O povo gaúcho. E eu, aproveitando o achado do Ju, assim, né? Do Juliano, que esses dispositivos também pode ser uma forma, né? Lá em Minas, eu me vi na liberdade de usar dispositivos do celular para ver se eu conseguia amigos, assim, pessoas que eu nunca ia ver, certamente se não tivesse uso de um celular, assim. E deu super certo, assim, fiz amigos para levar, assim, por um tempo, né? Também a Pamela falou do Quartas Intenções, acho que é um momento, já que a gente está falando de amizade também, né? O programa tem mais de 6 anos, né? Eu acho que eu estou há... Fez 8, é, 8 anos. Eu entrei, acho que faz uns 4 anos, e tem 3 pessoas aqui, que é o Marlon, o Marcelino e o Christian, né? Que são o pessoal que estava desde o início do programa, assim, e o quanto é bacana, assim, aqui vai o meu agradecimento também, o quanto é bom poder compartilhar com vocês, assim, essa, né, esses anos, né, todas as semanas parece, né, a gente vai moldando, assim, vai lapidando, assim, essa relação, e aí fica um período sem se ver e depois retorna, quanto é bacana esse espaço, e agora, né, agregando o pessoal do ILE aqui, os trabalhadores, o pessoal que participa aqui também, que é um espaço muito bacana, a gente é muito grato sempre a essas relações de amizade que a gente faz aqui no Quartas Intenções, né? E sobre a pergunta se a gente acha diferença nos tipos de amizade, eu não percebo, pelo menos, acho que tem muito uma ideia, as pessoas, principalmente em relações de trabalho, né, que colocam que as amizades são muito competitivas, que, tipo, tu não pode... Né, tem muito um discurso, assim, né, de que nas relações de trabalho, né, as pessoas estão competindo e tal, dentro de uma lógica capitalista, mas eu acho que esse não é o propósito. Acho que é sempre possível ter relações de afeto e de amizade em qualquer espaço. Não sei se mais alguém gostaria de falar. Eu fiz uma poesia aqui, uma letra, vou dizer. Desvio solidão atravessando a rua. Se só morta a cobra de se comer sua vitória, crua em pegadas de lã de vidro, em seu us podiam ursos da água fazer enxame, em foco o fogo pode deter de te assustar. Sobre a pergunta, né? A amizade é conseguir estar com outro, né? Indiferente de onde esteja. A amizade acontece em qualquer lugar, né? Indiferente do aonde tu está e qual momento. Mas o que é? É conseguir ter algum tipo de troca, ou não mesmo, não ter troca. E sim estar no lado de alguém e conseguir ter uma troca de energia, ou não, ou só uma pessoa consegue ter uma troca, né? E a pessoa considera aquela outra como amigo, em um momento da vida e outro. Quer falar? Olá, eu me chamo Miriam. Eu acho que as amizades hoje em dia dependem muito do contexto no qual tu pega e te encontra. Porque tu pode ter um amigo muito, muito legal, sendo que tu não convive com ele, tu não tem nenhum acesso à casa dele, à família dele, mas tu cria uma empatia pela aquela pessoa. E se tu tá numa situação de rua, eu acho que todas as pessoas que olham para mim, não me olham com preconceito, porque por causa daquilo que eu não tenho uma casa, se torna meu amigo. E as pessoas que estão no mesmo barco que eu se tornam família. Então, eu acho que essa questão de amizade ou não, acho que isso aí vem muito das relações no qual a tua vida, o teu universo te coloca. Porque eu tenho certeza que eu tenho amigos, grandes amigos, que são pessoas que saem, né, das suas casas com o propósito de ser meu amigo no saber. Entendeu? Pessoas que são pessoas que vão me ajudar eu a ter, tipo, uma autonomia. Sabe, assim, por ser de rua ou por andar em albergue. Então, eu acho que muitas vezes essa questão de amizade na rua se torna até uma resiliência. Muitas vezes eu tenho que ser amigo de fulano para fulano não vir pegar no meu pé. Então, acho que hoje em dia essa questão de amizade depende muito de, sabe, em qual universo tu tá. Porque tem gente que é amigo da gente pelas coisas que a gente tem. E isso aí eu fiquei vendo depois que eu fiquei na rua. Que eu vi que os meus amigos deixaram de antes, que ninguém nasce na rua, né? Eu vi que meus amigos deixaram de ser meu amigo. Que alguma coisa nas minhas relações de amizades antigas mudou pelo fato de eu vir parar na rua. Independente de sentimentos e de relações. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu me questiono sobre relações humanas e sobre relações de amizades. Por essa ruptura que teve com os meus amigos de infância, com meus amigos que eu tenho agora. Já que me atrapalha, eu vou dizer minha poesia. Sou Adair. Se um dia você olhar para o céu e ver que vai chover, não fique triste. Sabe que são meus olhos que estão chorando por você. Bem curta. Agora sim, eu vou pedir uma música. Osvaldo Montenegro, Velhos Amigos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relações virtuais, tá? A gente trouxe o material, mas como é muito extenso, a gente vai, né, só passar um pouco por cima para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre isso, tá? Ele coloca aqui que existe um texto que coloca que se existe um fenômeno que está falando sobre essa questão do isolamento social. Será que com as redes sociais é possível que algum grupo, né, ou alguma pessoa ainda, né, esteja isolado? Né, não sei, para a gente refletir um pouco. Por que alguma sociedade desapareceria? A resposta para tal questão perpassa pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e informação como a internet, os quais, ao final do século XX e início do XXI, têm promovido o maior contato entre todos os pontos e povos do planeta. Mas o que dizer, então, mais especificamente dos relacionamentos pessoais nesse mundo virtual? Com o advento da internet, as formas de comunicação e interação sofrem uma importante revolução. As antigas cartas de papel, ligações telefônicas, apesar de ainda existirem, perdem espaço, né, para esse mundo de salas de bate-papo, mensagens de texto instantâneas, e-mails e outras redes sociais. Facebook é um bom exemplo desse novo tipo de relacionamento, mediado pelo computador, pela internet, pela tecnologia. De fato, essa possibilidade de conexão com um grande número de pessoas, somada à velocidade, né, com que essa comunicação e informação chegam, né, a cada um, né, aos usuários desses espaços, dedicam parte considerável de seu tempo à interação virtual, na busca por amizades, relações amorosas, empregos, entre outros. Esse relacionamento virtual possui fragilidade do ponto de vista da vida e do sentido das relações humanas, de fato. Considerando, então, que as pessoas podem construir personalidades, identidades que nem sempre são, né, condizentes com a realidade, as relações mediadas pela internet podem ser um engano, né? O que sugere que as proximidades virtuais não são necessariamente efetivas como as reais. Em um momento que se valoriza o individualismo como sentido de vida e prefere a comunicação escrita, né, envolvida pelo computador, em detrimento da conversa direta, corre-se o risco de construir relações fragilizadas pela falta da presença humana. Então, isso, não sei o que vocês pensam sobre isso, quais as consequências, né, para dessas relações, né? Essas relações para vocês são de verdade, né? São confiáveis, né? Essas pessoas que a gente conhece, né, pelo computador, ou essas coisas da comunicação também, mensagem de, né, muita mensagem de texto. O que que vocês acham? Eu acho que essas amizades virtuais, eu acho que tem umas que são até válidas. Porque eu consigo encontrar pessoas com qual eu converso somente pelo Facebook, sobre ideias feministas, sobre coisas assim. A gente troca textos interessantes. Eu acho que para o saber, quando ele é comum, entendeu? Eu acho, sim, muito válido eu ter alguma amizade que estude, que faça algum curso, que tenha mais, sabe, base para poder me dar sobre algum tema. Mas por quê? Porque esse negócio, as pessoas ficam tudo vendo assim. Ninguém tira uma foto de um ovo frito para botar no Facebook. As pessoas colocam churrasco. Então, eu acho que as pessoas ali vivem aquela coisa da ilusão. Que somente o mundo, sabe, virtual pode pegar e te dar. Só que como é uma coisa ilusória, existe também as coisas que as pessoas têm de perturbar a vida do outro. Eu conheço pessoas que marcam um ponte para matar alguém pelo Face. Eu conheço famílias que estão assim, destruídas por causa da tal da internet. Tem gente que está aí fazendo até assim, terapia para ver se fica um pouco longe do aparelho celular. Então, eu acho que, como tudo que é demais... E outra coisa também que eu acho muito interessante, que ninguém vai ver a verdade daquilo que é postado no Facebook. As pessoas leem, e aquilo que leem é verdade, entendeu? E tu vai ver a maioria das coisas que botam ali, ou é venda, ou é venda, ou é apologia estética. Então, eu acho que aquilo ali é uma parte da internet que, para mim, não me faz bem. Não me faz bem. Então, é um tipo de coisa que tem vezes que eu pego e, sabe, acho que eu estou assim, até perdendo tempo com aquilo ali. Aquilo ali, para mim, não é bom. Porque eu não tenho poder de compra, porque eu não tenho poder estético. E porque, assim, ó, eu vou lá, compro um creme, já vem outro creme, e outro creme, e outro creme. E eu acho que as pessoas vendem uma falsa felicidade. E isso aí, eu acho que isso aí é horrível. Porque tem várias políticas aí de indígenas, de quilombolas, que as pessoas poderiam estar lutando, passando informação, sabe? Pra, assim, para ter, eu acho que nem que seja agora, em outubro, um voto consciente. E as pessoas ficam vendendo para mim cremes. Eu odeio. Não, nossa, eu queria parabenizar pela tua fala, assim, né, de tamanha crítica mesmo, né? Porque hoje em dia, né, nesse mundo comercial, né, e esse processo assim de milhões de amigos via internet, né? Para mim eles facilitam uma coisa, né? Que é a questão da inveja e da aparência, né? Parece que você não compartilha, você não posta, né? As pessoas nunca postam fotos dizendo o quanto elas estão infelizes, né? O quanto elas são tristes, mas quando elas se aproximam de ti, tu consegue ver tamanha infelicidade, né? E consegue ver o que está realmente por trás de uma tela de um computador que demonstra justamente o contrário, né? Um mundo de aparências, na verdade, né? E eu tenho algumas pessoas que eu gosto muito, assim, né? E que, gente, eu não, infelizmente, assim, muitas vezes eu não consigo conversar via internet, porque ainda preza, né, pela questão da presença, né? Que são os famosos amigos que a gente tem que ver pessoalmente, porque não basta estar ali conversando via escrita, né? Não tinha nada melhor que o encontro, né? Que o contato, que o abraço, que o afeto, né? Acho que isso é sinônimo de amizade e, para mim, representa bastante. Eu queria nem que fosse por um dia ser o mágico de Oz. Com o segredo da magia dos meus dedos, eu faria tudo bem, cheio de calor. Eu libertaria qualquer que fosse prisioneiro, eu acabaria com as guerras. Eu faria com que o dinheiro perdesse todo o seu valor. A mulher que reparte pão na mesa seria a dona da beleza, a rainha do lugar. O povo viveria feliz, ninguém mais se odiaria e todos saberiam amar. A outra é a bêbada. Mais um copo vazio, depressa eu mando encher. Mais uma vida vazia, sem razão para viver. Nesta bebida me afogo, sem querer sobreviver. Quase nunca estou sóbria, embriagada por você. Teu amor é uma loucura, um vício para valer. Eu posso entornar mil garrafas sem poder te esquecer. A mente turva palavras ditas ao vento. Se soubesse como eu te amo, como eu lamento, tu também estaria bêbado nesse eterno momento. E agora, infelizmente, o programa já está chegando ao fim. E eu vou deixar um forte abraço aos queridos ouvintes na Rádio Web Ilê Mulher. Daqui 15 dias, se Deus nos permitir, até mais. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Ficar com certeza maluco.